Mas tudo que eu queria era ver-te a sorrir. Eu sei que te amo, oh baby, porque não vês que tudo que eu queria era ter-te ao meu lado. Tudo que eu queria era ver-te a sorrir. Mas tudo que eu queria, eu sei que te amo, oh baby, porque não vês, porque não vês que tudo que eu queria era ter-te ao meu lado. Que tudo o que eu queria é tudo.